3305 chama Centro Recife, frequência no 2685, alterno 2545. 2685, 2545, boa. Salvador, boa noite, o 3600 da TAM com informação alfa. Boa noite, TAM 3600, identifique chegada Mari, dito 050. Identifique Pacific Mare 050, poderia voar direto de TAP? Vou em TAP, autorizado. Voa de TAP. Salvador, boa noite, Oxanã 6224. Oxanã 6224, contato radar, sobre nível de voo 190, vigilância. Voo 190, o 6224. Controle, autorizo o 6224 voar GDIS da presente, ou Aru. Presente. 24 autorizado, Aracaju. Obrigado, manda Aracaju. 600 desce a 2000 pés, ajuste no 0 no 9, após etapa e duna para a final da 1-0 autorizada. Ativo 2000, após etapa e duna, tá, PLS, 300. de altitude de Itapa para o TAN 3600. Livre descida. Ok. M224, chama Centro Recife, frequência no 2685, alternativa 12545. 2685 ou 2546, 224, boa noite. Boa noite, é 12545, a alternativa. Ah, 2545, boa noite. Boa noite. 3600, complete final, chame torre no 186. 186, sente, obrigado. É, eu corrijo, é 1895. 1895, sente. fusão 190. 1805, identifique, desça 050, chegada a Mare. 050, Mare, com 190. Salvador, aqui o Gol Vitor Bravo Eco na posição remota 12. Vitor Bravo Eco na remota 12, prossiga para o Sol. Vitor Bravo Eco solicita autorização de reboque, parte principal. Remota 12 para o Fique número 3. Gente, Vitor Bravo Eco aguarde para entrar o reboque. Aguarda. Boa noite, 3152, 1570, 3152, identifique, chegada a Mare, desse mantém o